va a entrar próximo tiempo, va a dar la vuelta de reto. O aerolevantamento será a 25 milhas e 300 milhas até sair do Salvador. Sim, só pra gente ter uma ideia do setor que sobrevoou. Graças pela informação, é só para novembro. Seria azul 4118. Afia 4118. 6.908, azul 2789. 4118, autorizado. Serra Bravo Charlie Foxtrot via UP Azul 21, nível 360, saída Arbor. Elefa após voo a Tosópia, onde intercepta UP Azul 21. Decolada 10, primeira curva direita, transponder 5572, frequência do controle Salvador 118 decimal 95. Corrigindo 119 decimal 35. Aprovado 14.360, a Arbor Elefa, depois Tosópia, passa do Lu 21. Decola da 1-0 com curva direita, 5572 e transforma, controle final 35, azul 4118. Chama 008 e LS autorizado, prossiga. Duna 2000 e LS autorizado. 4118, cotejamento correto, reporte pronto para pushback e acelamento. Gerar, noite, graças. Para Enrimar? Salvador Enrimar, decolagem com coroa norte. Não tem o ajuste de oxímetro. Não tem o transponder anteriormente acionado. Aí a frequência 118.95. Cliente, Tatiana, está presente com coroa norte, Michael Alfa. Michael Alfa, aguarde com a autorização de decolagem. Aguardando, Michael Alfa. De Lima, nível 240, saída da El, transição Coral, decola da 10, primeira curva direita, transponder 5556, frequência do controle Salvador 119, decimal 35. 240, atualizado em El, nosso plano de voo, decola na da El, transição Coral da 10, curva direita aposta, aciona 5556, controle Salvador 1935, voo 2009. 1008, câmbio. 1008, 3000 na Progizona, sem restrições. Azul 2789. 1884, chame Recife. 12685. 2685 no 884, boa tarde. Boa. Mike, meu alfa, visual faz o agora piscina zero. Afirma. Realizado de decolagem atrás do tráfego, reporte Fernando Ventura fixa, piscina zero para Enrimar. Cliente, está iniciando o Mike Romel. Mike Romel, vistura voo da base aérea. Cliente, está fora do sol o Mike Romel, está visual para Enrimar. Reporte para Enrimar, Mike Romel. Não. Azul 6908, direita, solo 1, 2 decimal 1. Direita, solo 1, 2 3355, decolagem autorizada, piscina 0, vento 0, 90 graus, no meio do genoio. Decolagem, piscina 0, chame 6355. Só mantém a posição de ser Juliette, né? 9. 7029, na final, cheque o trem, chame a torre, 1895, câmbio. 1895, boa tarde, 279. Um grande abraço. Estou controlado. Agora é voltar. Salvador Azul 2709, final ILS da 10, estabilizado. Azul 2709, continue em aproximação, vai dando autorização de pouso. 2709, sim. Pouso autorizado, pista 10, azul 2709. Pista 10-6355, decolagem 03, controle 1-9-9-9-35, né, João? 1935-6355. Controle, o Chané 6355, boa tarde. O Ciro 6355 é o controle, é cordial, contato radar, curva direita, voo Leda para Leda Mótiva e suba-se as restrições. Direita Leda, Leda Mótiva, sobe-se as restrições. É 2789, desce para 2000, autorizado para seguir, né? Atorri. Limpo 07 autorizado, até o Xuxa 008. Olha, puxa estacionamento, posição 5. Confirme. Confirma, voo 209. Puxa estacionamento, posição 5. Voo 2009, posição 05 está livre, chama táxi. Dash 2009. Voo 1097, porta 10 está livre, chama pro táxi. Na escuta 2789. Se tiver desconfortável, a gente faz uma curvinha à direita pra perder altitude. Não, tá tranquilo, 2789. Ok, muito bom. Oceano 6314, prepare o sair da Momo, transição Nenim, aguarde a cópia. Salvador 2709. 2709 autorizado táxi Alfa, quilo 43, atento ao sinalizador. Cruza Alfa, Kilo e Pátio 3, na Azul 2709. Azul, meia nas noite. Prossiga? Tá previsto o nosso gate? Tá previsto o gate 01. Tô aguardando o push do, da aeronave da companhia. Seria outro gate? Disponível pra meia nas noite? Voo 2009, 2 horas e 50, Salvador, 141, VOD. Voo 2009, autorizado, tática até o ponto de espera da Piscina 0, via Pátio, Taxi Índia, ponto de espera Torre 118, decimal 95, QNH 1008. Pátio Índia, ponto de espera 235, voo 295, 2009. Para o táxi, voo no 097, 185 a bordo, 3 horas, tranquilo. MTLB, voo no 097. 185. Foi cruzamento na Delta, chame só 1, 2, 1, decimal 1. QNH 1008. Pega a companhia 2 do... Azul 6918, entrei em contato com a Infraero, a mesma informou que o senhor vai aguardar o portão 01. 07, táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3, reporte para ingresso no pátio principal. Alfa, 2233, prepara Momo, transição, WhatsApp e aguarde de cota. Olimpo 07 vai taxiar via Alfa, então, e vai aguardar antes do ataque ser de LED. Azul 2789, estabilizado final do LS, o baixado travado. Azul 2789, livre posição no 0, vento 080 graus, comando 39, altímetro no 008. Sente, com 1089, ajuste autorizado o pouso, Azul 2789. Está no 0, fazer decolagem, primeira curva à esquerda. Transponder 5011, controle 119, decimal 35. Da curva esquerda, saída Momo, transição nele. Responder 501 no 1, controle 119, 3, está no 3, ameaça 3, ameaça 4, ameaça 1. 309, faz a TR na curva final, ali mantendo 0. Fecha o polo VR. Ali mantendo 020, 09. Cópia. Autoria 2233, autorizado. Barreiras, rota conforme plano de voo, nível 160, saída Momo, transição VATAP. Decola da pista 10, após a decolagem curva à esquerda, aciona 5001, controle 199, decimal 35. Barreiras conforme plano, 160, Momo Vatap, 10, curva esquerda, 5001, transponder, 1935, confere? Afirmo. correto, chama pronto para o pushback e funcionamento. Chamada quando pronto para o pushback e funcionamento. Padrão azul 41, no 821 para o funcionamento. Azul 4118, coordene com a equipe de sol, tem condições de puxar até a saída do PAT 3? Você libera a nave da companhia que já está aguardando algum tempo na Taxway Alpha. Ela está pronta para fazer o taxiway aí no PAT? Azul 4118 está autorizado. Por tiver acionamento, chama pronto para o táxi. E vai ser para o táxi, né? Azul 2789, autorizado táxi Alfa Kilo, pátio 3, atento ao sinalizador. Alfa Kilo, pátio 3, atento ao sinalizador, 2789. 2797, após início da corrida da aeronave à frente, ele mantém no zero. 2009, lista colar no zero, vento 090 graus com 49. Iniciando o voo 2009. Ela é 63 no 4 aguarda, número 2 no setor. Fazendo pushback, após o táxi da mesma, a aeronave à frente vai seguir para o portão e após o senhor vai seguir com o táxi. Após 2000, Lita, o 2009. Estabelecido, azimuth ao 224 a 31 milhas, cruzamento no nível 150. Câmbio. Cascavel 66. 01 a 2 milhas. Guardião 01, confirme instruções. Pouso, parte do Graes autorizado. Guardião 01, avistado. Pouso a seu critério no parte do Graes, vento 090 graus, 1 nós. Sete autorizado, guardião. 1-0 via Índia, no ponto de espera, torre 1-8, decimal 95, quem negar 1-0-08. 08 OPNH, livre de Índia, top ponto de espera da 90, torre 1-8-95, aqui com a chave. Posso, mais uma noite? Afirmo, Juliette, portão 01. Juliette 01. Limpo 07, está autorizado o táxi Alfa, Juliette, pátio. Correção, Alfa, Juliette, pátio, táxi Índia, até a ponto de espera da pista no 0, no ponto de espera torre, no 8, decimal 95, QNH no 008. 2009, suba, sem restrições. Tente, solicito 200 final. Solicito 200? Afirmo. Não entendi, 200? 200 final. Ok. Salvador, muito boa tarde. Vou com o medo em zero, informação Lima. Autorização recebida. 20, critério 6 da PUCA, transição Caju e aguarde a cópia. PUCA Caju, aguardando. Só no meio do exame. Olá. Guardião 01, sala azul no 9, no corte, frequência livre. Grato. Azul 4118, autorizado, alinhar e manter pista no zero. Alinha, mantém, tapeira 1-0, azul 4-1-0. Tapeira 3-1-4. Posição moto, voo 097. Controle está ciente, subido restrito, 140 e o ano eleva no 097. 097, obrigado. 140 restrito. Ah, autorizado na remota 1-2, chama pronto para o táxi. Chamada pronto para o táxi, o 2233, não compre o perfil do gradiente. Gente, compra o IP inferior, parceiro 2233. O inferior, o 2233. Azul 4118, autorizado a decolar pista 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-5 nós. Decolagem, azul 4118. 2009, chame Recife, 125, Ana. 251, 2009. Meu nome é 20, autorizado Serra Bravo Romeu, Foxtrot, via Pesulo 7370. Saída PUCA, transição Caju, decola da pista 1-0 após a decolagem curva à esquerda. Aciona 5020, controle 199, decimal 35. Autorizado 370 para Recife, conforme a nota do plano, via Pesulo 17. Decola no perfil da PUCA, transição Aracaju, primeira curva à esquerda. 5020, transponde o controle após 1935, voo 620. Voo 620, correto, chama pronto. Chama. O 2097, suba sem restrições. 097, sem restrições, subindo por 360. Azul 4118, decolar os 22, chama controle Salvador, 119, decimal 35. 1935, Azul 4118. Controle Salvador, boa tarde, Azul 4118, decolar os 22. Azul 4118 ao controle, contato radar estabelecido após 2000, curva à direita e voa elétrica. Tudo alternativa? Recife. Gol, Oceana 63 no 4 autorizado, táxi até o ponto de espera da piscina 0 via táxi Índia, no ponto de espera torre, 118, decimal 95, quem nega 1008? Via Índia no ponto de espera 295, 314. Vento 100 graus, 159. 1097, chame Recife, 1260. 260, boa tarde. M6314, autorizado, alinhar e manter pista no zero. Alinha e manter no zero, 6314. Decolar 25, chama controle Salvador 119, decimal 35. Chama controle Salvador 119, decimal 35, olhe pro 07. 22195, afirmo. Solo Sideral, Serra Delta Juliette. Sideral, Serra Delta Juliette, prossiga. No pátio 3, continuando com o nosso cheque, vamos para um giro de motor e marcha lenta, né, com um acordo com a Infraero. Sim, reporta o término federal, Serra Delta Juliette. Serra Delta Juliette. 7, Cruzel, 1600, para sair da PUCA, transição de par. 807, este é o controle Salvador, meu cordial. Está em contato, radar, prossiga como autorizado. 169, autorizado Guarulhos, Vietas 190, Tango Bravo Eco, nível 360, saída da EL, Leda, Motiva, decola da pista 10, após a decolagem primeira curva direita, transponder 5032, controle 119, decimal 35. Autorizado 360 para Guarulhos, Vietas 190, Tango Bravo Eco, da EL, Leda, Motiva, curva direita. Código transponder 5032, controle 1935, voo 1169. 1169, correto, chama pronto. Chamada pronto, voo 1169. Luna 620, está autorizado, chama pronto para o táxi. Ele chama táxi, então, 620. 063-14, decolou aos 27, chame controle Salvador, 119-35. Salvador 35, boa tarde. Controle, boa tarde, o senhor 6314, passando 1500 metros. O senhor 6314, este é o controle Salvador, contato radar estabelecido, prossiga como autorizado. Como autorizado, 314. Passarelo 2233, autorizado, aliar e manter pistão 0. Ativa aliar e manter pistão 0, 2233. Salvador 3835, autorização com fim. Autorizado com fins via Pesoluna 0 por base após ser conforme rota do plano. Nível 360, saída da El, Leda, Motiva. Decolada aciona 0 após a decolagem curva direita. Aciona 5015, controle 199, decimal 35. Base, o Pesolão no meio, tempo esmurro. Daí o Leda Mótima, decolando a 1-0, curva direita, após a decolagem, 5-0, 1-5, 3-1. Tá 3-8-3-5, conta de notícia correta, uma frase. Especa, tá no mesmo. Certo. Ok. Chame Recife, 1260. 260, 4-1-1-8, bom trabalho. Pedro 2233, circulou aos 31, chame controle Salvador, 119-35. Controle 119-35, 2233, boa tarde. Boa. Para o aeroporto do Galeão, rota conforme o plano de voo, nível 360, saída da El, Leda e Lumi. Decola da pista 1-0 após a decolagem, primeira curva à direita. Aciona 5035, controle 119, decimal 35. Na 3145, cotejamento correto, chama pronto, pushback, saneamento. Oi, direto Petrolina. Direto Petrolina, 314. Controle, boa tarde, passarei 2233. Passarei 2233 ao controle, contato radar, qual a razão de subida que você vai entregar até a 250? Espeço, 2233. Eu não entendi. 800, espeço. Ciente sub, mantenha 3 mil pés, mantendo a restrição devido ao tráfego em função da sua razão de subida. Ciente vai manter 3 mil pés de restrição, 2233. 3 horas e 10, não gostava da sua camarada. Gol no 120, autorizado táxi até o ponto espera da pista 90 via Pátio Taxi Índia, no ponto espera torre 198, decimal 95, QNH 1009. Via Pátio, ponto Oeste e Índia, Ponte Esperada 10, 8954 e 1009. Baixo de voo, 1620. Obrigado, vamos passar. Número 6314, suba restrito ao nível 300, 300, velho. 300, 314. Voo 1869, traço da sua posição de 11 horas, 9 milhas, rumo oeste, uma aeronave de pequeno porte, mantendo 0625 do rumo este. Não irá interferir com essa aproximação. 8-19. Azul, 4306, desça sem restrições para 2000 pés, informe quando tiver condições de voar direto do Duna. Está descendo para 2000 pés, já tem condições de voar Duna, azul 4 também. Autorizado. Autorizado, Duna, azul 4 também. Olímpio 07, está passando o nível 150, chame Recife, frequência 1685. Oh, boa tarde, gol no 620, aproximando a ponte esperada 10, tá pronto. Gol no 620, autorizado, alinhado e decolado, pistão 0, vento 090 graus, 159. Autorizado, alinhado e decolado a 10, pro gol 1620. Meu hotel Juliette Serra, Cotejo Mestre está correto, acionamento táxi, torre 98, decimal 95, quem negar 1009. Bom, 1869, pela sua informação, segundo tráfego. Agora, na sua posição de 10 horas, afastado 17 milhas. É um ATR, aeronave da parceria do que decolou para Barreiras, na saída mesmo mantendo a restrição de 3 mil pés. Informação de tráfego para o gol 1869. Paciente, 939. Que depois? Atenção para o puxo, 3335. Encerrar o serviço, radar. Chame Aracaju, 203 e boa viagem, Cascavel. Ok, 3190, está sem contato com Recife, na descida estrela pelo mesmo, desvisa a seu critério, chame 60 milhas de Salvador. Sem problemas, vamos voar na proa de Mare. Gol 969, portão 08, está autorizado, chama táxi. Desça e mantenha 4 mil e aguarde cruzamento com o tráfego informado. É, deve manter 4 mil. Boa. Autorizado ILS. Autorizado ILS, azul 4-2-0-6. Controle Salvador, muito boa tarde. Gol 1620, passa 1600 Cuca. Milhas, vamos sudoeste, aeronave da Gol, em descida para 4 mil. Canta. 7, passaria do 22, 33 aguardando para a sua. Controle Salvador, muito boa tarde. Bom, 1620. 1620 é o controle, contato radar estabelecido, suba sem restrições. 1620. Valeu, 330, 1620. Bom, 1869, vamos iniciar um serviço de vetoração. Tendo em vista o fato de que é o número 2 para pouso. Cuja direita vai na proa 235, mantenha 4 mil. O senhor está limitado pelo curso do localizador. O gol 1869. 1869, então direita 235, solicitação localizada. Gostaria do 2233, caso não tenha no visual.

nós, ajuste 1008. Autorizado pouso, pista 10, ajuste 1008, azul 4206. T3145, aguarde. Opa, ok. 5.000 pés, Duna com ajuste 1009, autorizado por T3190. 3235, após o voo, está autorizado? Sim, está livre no portão 06, já pronto para o táxi. Tem, 3235. Alguma? O senhor 6210 ao controle Salvador, desça para o nível autorizado pelo melhor centro de controle do Nordeste, chame a 60 Líderes. Agora, se a gente for 2, não adianta autorizar o nosso 70, vou chamar 60. 4-5 após a passagem do Bang da Boa Retaguarda, está autorizado. Chamo pronto para o táxi. Afirmativo, visual para o posto. Positivo, vamos checar o trem. Vou chamar a torre, 11895, 869. 1895, muito obrigado, até daqui a pouco. Primeiro abraço. Salvador, boa tarde, eu vou 1169, vamos dar uma perna. Vou 1169, mantenha a posição. Eu vou 685, ganho 620. Recife agora em 685, 620, uma boa tarde. Boa. Passar o aguarde, autorização de pouso. Aguardado. Juliette Serra, inicie de imediato. Juliette Serra, autorizada a decolar, pista 17, vento 090 graus, 129, atento às três de turbulência do Embraer, 190 da Azul. Sargento 206, no solo 43, livre à direita, chama Paulo Salvador, 121, décima 1. Direita, Paulo 211, azul 426, agora subiu. Paulo 130, canal 62, no zero. Puxa. 1869, avistado, pouso autorizado, pista 10, vento 090 graus, 139. É, está livre pouso 10, boa noite, 69, Machado, trabalho. Hotel Juliette Serra, decolou aos 43, chame controle, Salvador, 119, decimal 35. 119, 35, Hotel Juliette Serra. Helicóptero Papai Romeu até o Juliette Serra, deixou o controle de Salvador, é só Clareza hoje. É Clareza, intensidade 5. Helicóptero Papai Romeu até o Juliette Serra. Tá, mas ok, positivo, está autorizado. Estou me livrando da zona de controle, helicóptero Papai Romeu até o Juliette Serra. No 8 decimal 95, QNH 1008. Você é no 6210. Tem condições de voar para a Duna? Porque Duna 3.000 autorizado para o Oceano B210 e o ajuste do altímetro agora é 1.008. B390, o ajuste do altímetro agora é 1.008. Salve meu hotel Juliette Serra, o senhor já tem o seu estimado de pouso na plataforma? No solo aos 45, livre à direita, chama Sol Salvador, 121, décima 1. Direita 21, 1, voo 89. Voo no 869, autorizado táxi de Alfa, reporte antes do táxi de Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette. 0, voo 1169. Também após a passagem do Airbus ATA, ingresse Juliette, portão 08. Juliette, portão 08, azul para 2, 06. Gol no 869, autorizado, Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette, 06, gol no 869. São 3145, autorizado, Aniari, mantém pista 10. Aniari, mantém pista 10. Decolou aos 47, chame controle Salvador, 119, decimal 35. 19, 35, boa. Salvador é o gol 1169. Boa tarde. 1169 é o controle, meu cordial, contato radar. Super sem restrições e após 2000, Leda, Leda Motiva. Confirmando Leda Motiva após 2000. O 1169 acendendo para 360. Positivo. Azul 6973, autorizado, Campinas, via Otezulu 10 por base, após sair conforme rota. Nível 320, saída da El Leda Motiva, decolada pista 10, faz a decolagem curva direita, aciona 5052, controle 119, decimal 35. 35, afirma autorizado, aliar e manter pista 10. Do 1973, cotejamento correto, chama pronto, que estiver questionamento. Chame controle, Salvador, 119, decimal 35. 3145, este é o controle, Salvador, meu cordial, contato radar estabelecido. Após 2010, curve à direita, Rui Leda, após Leda, Irone. Câmbio. Vira uma time, então 2000, direita, proa de... Oceano 6210, está passando agora 7000, desça para 2000 pés, autorizada aproximação ILS, Oceano 6210. 2000, 6210 autorizado. Papa Romeu, até o Juliette Serra, controle Salvador, está ciente que acaba de livrar a zona de controle. Frequência livre, câmbio. Estabilizou e alerta que tem um campo aviso do 3190. Tiete está 3190, cheque o trem, chame a torre, 11895, câmbio. Obrigado, bom trabalho. Um abraço. Tá 3835, decolar 53, chame controle Salvador, 119-35. Canal 35, tá 3235, boa tarde. Boa. Posso poderia voar na proa de Mótila? O 1169, façamos o seguinte. Mótila está na área de responsabilidade do melhor centro de controle do Nordeste. Logo, chame agora 1251 e efetue a solicitação. Câmbio. 251, obrigado, 1169, boa. Controle Salvador, boa tarde, está 3835, decolar da EL. 3835, este é o controle Salvador, contato radar estabelecido. Inicie curva à direita e voe direto Elefa, subindo sem restrições, tá bem? Está presente Elefa sem restrições, está 3835. Positivo. Mas a gente vai efetuar uma correção, já que voa para Confins, na BR Leda Mótima. O senhor vai curvar à direita para a curva no rumo de Leda e após Leda Mótima. Quero desculpar. Pois não, senhor. Presente Leda, após Mótima. Solo 3190, solo 56, livra direita, chama solo Salvador, 121, décima 1. Livra direita, solo 1201, 3190.